Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão, mais uma noite de terça-feira aqui gravando. É um prazer, é uma alegria estar aqui de novo, ao lado dos meus amigos Endzoners. Boa noite, Júlio César. Boa noite, Eduardo Galvão, uma satisfação imensa estar gravando o 39º programa do Endzone. E eu quero chamar um grande amigo meu aqui, o Vitinho Freire. Como é que você tá, meu jovem? Então, Júlio, faz uma semana que não chove aqui em Itu, mas o calor passa, mas a endzone não passa nunca, não é isso, Júlio? Com certeza, o endzone não passa nunca, Vitor. Tá muito calor aqui em São Paulo também. Na verdade, tá calor no Brasil todo, né? Acho que não tem um brasileiro que não tá escapando do calor nos últimos dias. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem escapado da chuva nesse comecinho dessa semana de fevereiro. Semana pós-Super Bowl. Sim, senhores, o Super Bowl 44 aconteceu neste domingo agora, dia 7 de fevereiro, e o New Orleans Saints é o campeão da temporada 2009-2010 da NFL. New Orleans Saints, campeão do Super Bowl 44. Uma salva de palmas pro New Orleans Saints, musiquinha de campeão. Mas antes da gente começar a falar sobre a grande final do futebol americano, vamos para os e-mails. Olha a mensagem! Antes da gente começar com os recados dessa semana, eu queria agradecer a todo o pessoal que estava lá na transmissão ao vivo. Sim, senhores, nós estivemos online neste último domingo, acompanhando a transmissão do Super Bowl 44. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a ESPN e a Band Sports que transmitiram o jogo aqui para o Brasil. Muito obrigado, Everaldo Marques, Paulo Antunes, Ivan Zimmermann, Silvio Santos Júnior, Paulo Mancha, toda a equipe que cuida da NFL aqui no Brasil, toda a equipe que comenta a NFL aqui no Brasil. Mas nós também tivemos a nossa parcela de mídia nessa história, né, Vitor? A gente que tentou fazer um podcast ao vivo, que no meio do caminho acabou virando uma narração do jogo, ali meio de improviso, sem muita experiência. Mas eu acho que até a gente conseguiu mandar bem, fala a verdade, Vitinho. Ah, velho, a gente fez o máximo que a gente pôde, né? Com certeza, isso no esforço não faltou, né, cara? Agora, faltou, deve ter faltado um pouquinho de experiência, afinal a gente nunca tinha feito isso, né? Mas eu acho que o pessoal gostou, foi bem divertido, principalmente quando eu ia pro intervalo e a gente ficava falando umas coisas sem sentido. Faltou experiência e a habilidade técnica, fala a verdade, Julião. 5 minutos antes de começar o jogo, a gente tava num desespero danado. Foi um negócio meio nervoso, né, Eduardo Galvão? A gente fez a sala lá, fez o bagulho certinho e tal. Aí aconteceu que ninguém mais estava conseguindo entrar na sala. Eu e o Alexandre Branco, a gente ficou de fora dessa sala, tentamos entrar inúmeras vezes, acabou que não deu certo. A gente criou contas, tentamos entrar na sala, não deu certo também. Aí a gente chegou, avisou o Edu, falou, não, cria outra sala aí, que essa aqui foi pro saco, não sei o quê. Aí o Edu criou, faltando 5 minutos pro começo do jogo. E graças a Deus conseguimos estabilizar a conexão, fizemos uma transmissão assim, amadora é verdade, mas foi bem legal, tinha uma galerinha boa lá, Felipe Nunes que deu a ideia, estava participativo no chat, galera dando risada e tal. Foi uma boa experiência, digamos assim, apesar de que eu tinha aula na segunda-feira e fui que nem um zumbi pra aula, mas tudo bem, acontece. Mas valeu a pena, tinha mais ou menos ali, ficaram online com a gente mais ou menos uma média de umas 30 pessoas, 29, 30 pessoas, então agradeço todo mundo que estava lá. Não vou sair citando nomes, senão pode ser que eu esqueça muita gente que estava lá trocando ideia com a gente, mas tinha gente do Acre, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente do Paraná, tinha gente daqui de São Paulo, pessoal do Brasil todo lá acompanhando o futebol com a gente, acompanhando a NFL. Tivemos uns probleminhas com os gringos, né? Entrou uns gringos loucos chamando a gente de árabe, entrou um pessoal na webcam lá gritando na hora que o Peyton Manning marcou o touchdown. É tudo coisa que a gente tem que aprender a lidar, é tudo coisa que a gente não esperava, não sabia como lidar. E eu queria pedir desculpas também pro pessoal que tava lá online, que acabou não conseguindo Eu acabei não conseguindo liberar o microfone de todo mundo. A gente conseguiu trocar uma ideia com o Felipe do Rio de Janeiro lá durante alguns momentos. Mas logo depois o Felipe saiu também. Mas eu brigadão de verdade do fundo do coração pra todo mundo que acompanhou lá a gente. Antes do jogo começar, só durante o nosso pré-jogo, isso ainda porque tava meio meia boca, ainda tinha o pessoal que entrava, que saía, que dava umas gambiarra ainda no nosso áudio, passaram quase 400 pessoas pela sala. Então, de verdade, foi um prazer muito grande estar lá transmitindo esse Super Bowl, estar transmitindo esse podcast ao vivo. A intenção não era narrar, a intenção não era se equiparar ao pessoal que já faz isso profissionalmente, ao pessoal da equipe da ESPN e da Band Sports, mas era mais ter um contato mais próximo com vocês que estão aqui toda semana acompanhando, valorizando o nosso trabalho aqui. Obrigadão mesmo, rapaziada. E ainda na transmissão ao vivo nós anunciamos nossa promoção de um ano de programa. Oh yeah! O Endzone Brasil tá para completar um ano de vida agora no próximo mês de abril. E agora no melhor estilo loja de departamentos, no melhor estilo marketing brasileiro, o Endzone faz aniversário e quem ganha o presente são vocês. Já avisamos a todo o pessoal que estava na transmissão ao vivo e agora a gente está avisando o pessoal que não pôde acompanhar, que baixa o podcast semanalmente. Nossa promoção de um ano vai funcionar da seguinte maneira. Vitor Freire, você tem bola de futebol americano? Eu tenho uma, tá meio estourado, mas eu tenho. Júlio César, você tem bola de futebol americano? Então, Edu, eu tenho uma bola de couro da Wilson e tal. Uma bolinha legal, tão meio ferrado também que não é do Vitinho, mas tá susto. Mas o que vocês achariam de ganhar, por exemplo, uma bola de futebol americano novinha oficial da NFL? Seria uma satisfação imensa, cara. Isso, sem dúvidas. Uma bola de futebol americano, além de ser bom porque você joga com seus amigos, é um bom enfeite, assim, pra você colocar na sua estante, entendeu? Do lado do seu computador, em cima da sua cama. Negocião, entendeu? Fala a verdade, Julião. É um excelente negócio, Eduardo Galvão. Eu gostaria de ganhar uma bola nova. E pra você, ouvinte do programa, que se interessou pela promoção, é muito fácil, não precisa mandar carta, não precisa fazer vídeo, não precisa plantar bananeira, não precisa fazer camisa, não precisa nada disso. É muito mais fácil do que ganhar o Big Brother, meu amigo. Pra você que se interessou em ganhar uma bola de futebol americano, mandem e-mails com mock drafts para a equipe do Endzone. Que diabos é um mock draft, Eduardo? Não, calma que eu explico. Um mock draft é o nosso popular bolão. Mas no caso, no draft, no recrutamento dos jogadores. O draft vai acontecer no começo de abril, 32 jogadores serão selecionados. Nós queremos saber se você é bom de futebol, se você entende direitinho dos times, se você sabe quem vai ser selecionado por cada time. Então, mandem seus mock drafts pra gente, vale um mock draft por pessoa. Então, estudem as escolhas, mandem seus e-mails pra gente. O mock draft que acertar mais jogadores selecionados na primeira rodada, não precisa fazer 7 rodadas, gente, nós não somos tão malucos assim. O mock draft que acertar mais jogadores na primeira rodada leva de graça na faixa, no Vasco, todas as despesas incluídas, incluindo o frete, uma bola de futebol americano novinha de presente aqui do pessoal do Endzone. O Endzone completando um ano de vida, dando um presente para os nossos ouvintes. Vamos lá, pessoal, participem dessa promoção. Eu vou listar aqui, acompanhe no tópico, eu vou colocar a lista com as 32 primeiras escolhas. Então é só copiar e colar no e-mail na frente quem é o jogador que vai ser selecionado. Mandem seus e-mails pra gente, participem dessa promoção. Um ano de Endzone Brasil já. Obrigado, rapaziada, por todo o apoio. Vocês merecem. Entre os e-mails e recados dessa semana, o recado do Charemps. É um nick que ele postou lá no site, na matéria sobre o Super Bowl. Foi um jogo incrível, cheio de alternativas. O Saints venceu o jogo na volta do intervalo. O onside kick foi determinante para a vitória do time de Nova Orleans. E aí, foi o onside kick mesmo ou tem mais coisa que a gente vai estudar nesse programa que deu a vitória aos Saints? Sim, Eduardo Galvão, tivemos uma boa atuação do Drew Brees. E algumas, digamos assim, algumas leituras erradas e uns passes errados de Peyton Manning. Mas Mas esse é um sidekick que foi a essência da motivação do time pra virar também, né? Foi, do, foi o mais importante, teve mais coisa, mas pra mim foi o mais importante. Pra você, ouvinte, o que, que vocês acham que foi o mais importante? O que, que vocês acharam da nossa transmissão ao vivo? O que, que vocês acham do podcast? Então mandem seus e-mails, suas dúvidas, suas pedradas. Mandem para podcast@endzonebrasil.com. Comentem na postagem, sigam o nosso perfil no Twitter também. O Twitter da rapaziada que faz o programa eu também vou estar colocando aqui no corpo da edição, logo aqui embaixo aqui. Então acompanhem o podcast, acompanhem o Twitter, sempre o melhor do futebol para vocês. Super Bowl 44 no Sun Life Stadium em Miami, a maior audiência da história da televisão nos Estados Unidos. Tiveram picos de mais de 155 milhões de telespectadores, uma média de 106 milhões de pessoas ligadas acompanhando o jogo durante toda a transmissão. Show do The Who no intervalo, um show que eu achei meio frio, um show que eu achei meio distante, assim, eu achei que o show, particularmente sobre o show... Eu achei que o show do ano passado com o Bruce Springsteen foi mais povão. Aquele palco redondo do The Who era, foi simplesmente espetacular. Mas aquele palco inteiro do Bruce Springsteen dava mais interação com o público. Eu achei que foi um show mais povão. Mas The Who é The Who, né, meu amigo? Roger Daltrey em cima da cadeira de rodas e Pete Townsend sem um braço continuam sendo The Who. Então foi muito louco, muito bom. Mas vamos falar do jogo, né? Vamos falar da bola oval, se bem que o Júlio e o Vitor vão comentar sobre o show depois que eu sei, porque eles gostam de cortar a pauta. Mas vamos falar do jogo, vamos falar da bola oval. E New Orleans Saints e Indianapolis Colts. Todo mundo esperava um tiroteio, mais ou menos, né? Todo mundo esperava uma grande troca de passes para touchdown. Todo mundo esperava realmente o pau comer dentro de campo, né? É, eu tinha apostado 42 a 38, acho que eu errei por um pouquinho. Só um cadinho. 42 a 38 pro Colts ainda, né? É, Edu, assim, a expectativa era grande de um jogo, assim, como você mesmo disse, tiroteio, touchdown pra cá, touchdown pra lá, touchdown pra cá, touchdown pra lá, defesas perdidas, é, ainda mais contando que o Colts vinha com o Dwight Freeney zoadaço, com uma lesão, assim, que dizem os especialistas que é de no mínimo 6 semanas, uma lesão bem complicada, que se fosse a temporada regular... Ele deveria estar descansando no caso, mas ele foi pro sacrifício porque, ah, é o último jogo da temporada, Super Bowl, eu quero estar lá, eu quero vestir minhas shoulder pads e quero dar porrada. Foi o que o Dwight Freeney pensou. Mas mesmo com o Dwight Freeney, parece que não foi suficiente pro Colts segurar o Saints. Na verdade, no começo do jogo, parecia que o Colts ia dar uma, literalmente, uma voadora nos peitos, digamos, do New Orleans Saints. Começou... O primeiro quarto do jogo foi praticamente só dos Colts. Não é não, Julião? 10-0, field goal, é, touchdown com Peyton Manning encontrando Pierre Garçon dentro da endzone. Forçando muito three and out na equipe do Saints. Nem parecia o Saints com o melhor ataque da temporada. Sim, o Saints começou muito apático. Parece que, como eu disse mesmo na transmissão ao vivo, parece que o Saints ficou meio deslumbrado. Assim, ficou... Nossa, é o Super Bowl, cara, eu tô no Super Bowl. Aí tipo, parece que os caras esqueceram de jogar. Mas o Vitinho tá querendo achar o bico. Mas você não estaria assim, Vitor? Porra, meu, eu tô no Super Bowl, caralho, que da hora! Velho, se eu tivesse assistindo, se eu só tivesse assistindo o Super Bowl da arquibancada, acho que eu já estaria assim, velho. Imagina jogando, cara. Imagina você parar pra pensar lá, você tá cantando o hino nacional do seu país. Tá a loirinha lá, quem foi a loirinha que cantou? Não foi a ganhadora do American Idol 4. Foi a Carrie Underwood, meu isso. Caro Eduardo Galvão. Eu ia falar que era a Kelly Clarkson. Então, a Carrie Underwood, ela acaba de cantar, você vê os jatos da Força Aérea passando. Eu já morria feliz já, falar beleza, eu tô no Super Bowl, beleza. Não, velho, com certeza, mas... A diferença no começo foi que o Peyton Manning já esteve, né? O Drew Brees nunca tinha estado, a maioria do time do Saints. E tinha esse fator da experiência a favor deles, né? E esse fator da experiência apareceu no primeiro quarto. Com certeza. Ainda mais com deixaram nesse lance do Pierre Garçon, que ele tava completamente livre. Mas esse, conseguiram aí dois drives sem first, com um first down. Os Saints acabaram chutando a bola por duas vezes. E aí o Colts abriu uma boa vantagem nesse primeiro quarto e acabou o primeiro quarto parecendo que o jogo já estava decidido. É, eu achei que o Saints não ia esboçar nenhuma reação, até porque a forma como a defesa do Colts estava jogando estava anulando Drew Brees. Drew Brees começou devagar no jogo, tentou 7 passes, apenas completou 3, 27 jardas. Durante um primeiro quarto de jogo é complicado. A equipe do Colts tinha utilizado 11 minutos dos 15 do primeiro quarto, ou seja, total posse de bola para a equipe do Indianapolis Colts. O jogo corrido do Saints não emplacou, e não emplacou até o fim do jogo, porque quem carregou o piano nas costas foi o Drew Brees, que jogou um bolão, depois um segundo, terceiro e quarto quartos. Mas é aquela coisa, né? Já diziam sábios, o jogo só termina quando acaba. Começou o segundo quarto e tal. O Saints foi lá e conseguiu fazer um field goal. Já começou a ter diferença aí, Júlio, que você falou. Porque, como você explicou, o jogo corrido do Saints realmente não entrou em campo. Então o Drew Brees ele não tinha tempo para as rotas dos receivers, para as rotas fundas dos receivers, porque o pass rush dos Colts estava vindo com tudo para cima. Dwight Freeney estava com o pezinho machucado, o pezinho de Cinderela dele estava machucado, mas ele estava indo para cima, estava babando. Afinal, é um Super Bowl, você tem que ir com tudo para cima realmente. Então o Drew Brees não tinha tempo de esperar os receivers correrem a rota. O jogo corrido não estava entrando para poder abrir a defesa. Qual foi a solução? Eu comecei a ver o Drew Brees usar mais screen. Ele começou a usar mais screen pass para os dois running backs dele, tanto o Reggie quanto o Pierre Thomas. Ele começou a usar rotas slant curtas. As rotas paravam no meio do campo. No meio do campo. Exatamente atrás dos linebackers. Aliás, Pierre Thomas, que fez um jogo sensacional toda vez que ele pegava na bola, ele derrubava uns 3 caras do outro time. E o Reggie é o Reggie. Você dá um espaço para ele, ele vai correr bastante, né? Então assim fica fácil você fazer um jogo bom. E foi estranho que o melhor corredor da partida foi o Joseph Addai, né? Com 13 corridas para 77 jardas. Correu muito bem o Joseph Addai. O Joseph Addai, quando ele pegava na bola, ele tinha um espaço muito grande para correr. Porque todo mundo ficava de olho no Peyton Manning e acaba esquecendo do jogo corrido do Colts, né? Na verdade, se o Joseph Addai correu tão bem, porque do segundo quarto em diante, os Saints começaram a adotar mais posicionamento 3-4 na defesa. E quando os Saints se posicionam em 3-4, eles abrem muitos buracos na defesa, porque os linebackers saem na cobertura do passe. E o grande chan do sistema 3-4, o que que é? Mesmo sendo o Peyton Manning como quarterback, o cara que tem aquele sentido duplo, aquele sexto sentido do cara lá, que ele sente que o Blitz vai vir, sei lá como. O grande problema é que o 3-4, você nunca sabe qual linebacker que vai vir para Blitz, qual linebacker que vai ficar no coverage, se todos os linebackers vão vir, se o defensive tackle vai voltar pro coverage, vir os dois middle linebackers para fazer pressão no center. Então, digamos que o Saints começou a fazer um gameplay inteligente, começou a jogar bem. Tiveram alguns play calls estranhos no ataque, como por exemplo um reverse com o Devery Henderson, que foi uma jogada estúpida, perderam 8 jardas. Então, mas mesmo assim o Saints teve uma melhora de jogo do segundo pro terceiro quarto incrível, sem contar uma sidekick que foi fundamental, deu a motivação necessária para a equipe correr atrás do resultado. Nosso grande amigo Hank Baskett, que é o cara assim que namora a nossa querida Kendra Wilkinson, que é uma mulher que a gente não tem palavras para descrever a beleza da mulher e tal, foi pegar a bola e não pegou a bola, cara. E isso não pode, entendeu? Você tem que uma sidekick, se você deixa, ainda mais no terceiro quarto, o cara chuta uma sidekick, se você recupera uma sidekick, você ferrou o outro time. Mas não, Hank Baskett ferrou o esquema do nosso querido coach. O New Orleans Saints pegou a bola e fez um drive consistente, terminando em touchdown. Mas antes desse começo de segundo tempo, Júlio, o Sean Payton já mostrou que ele tava, ou tava com os parafusos a menos, ou foi pro tudo ou nada pro Super Bowl realmente. Porque em uma quarta descida pra um, dentro da goal line dos Colts, ou seja, era andar ali mais 30 centímetros e marcar o touchdown. Ele não conseguiu nas 3 primeiras descidas. Vou chutar um field goal na quarta descida? Não. Eu vou de novo pra quarta descida. Eu tô perdendo de 10 a 3, mas eu vou pra quarta descida porque eu quero empatar o jogo. Não conseguiu empatar o jogo. A defesa dos Colts segurou de modo magnífico o ataque dos Saints. Os Saints não conseguiram empatar o jogo naquela quarta descida. E quando ele voltou do intervalo do jogo, é que ele mostrou que ele tava realmente doido, mostrou que tava maluco, chutou aquele onside kick, pegou todo mundo de surpresa. Foi o primeiro onside kick que foi chutado no Super Bowl antes do último quarto. A gente já sabia que o Sean Payton era um técnico corajoso, ele chamou aquela quarta para um contra o Vikings e acabou dando certo naquele voo do Pierre Thomas. Já chamou uma quarta para um também contra o Dolphins, que acabou dando certo. E demonstrou isso no Super Bowl, e pra sorte dele deu certo, porque se tivesse dado errado, com certeza o resultado seria outro. Mas essa quarta pra um, eu concordei com ele, eu acho que ele tinha que ir mesmo, mas não com a corrida. Eu falei na hora que a gente tava transmitindo ao vivo, ele tinha que ter ido pra um passe rápido, ou pro Colston, ou pro choque, como ele fez depois, que se ele daria mais resultado, mas mesmo assim eu acho que ele tava certo indo pra aquela jogada. Aí o rapazinho voltou do intervalo, com toda a equipe de New Orleans, e resolveu chutar um onside kick. E que desespero foi aquele um minuto de briga, aquele um minuto de soco, pontapé, tapa, mão na cara, face mask sendo puxada naquele montinho ali, hein? Não, como seja, aquilo lá foi maluco, né? Ninguém queria sair de cima, porque ninguém sabia que tava com a bola, então... Eu era jogador do Saints que não queria sair porque não sabia se a bola tava do Colts, e era jogador do Colts que não queria sair porque não sabia se a bola tava com o Saints. Aí ficou todo mundo em cima, e eu aposto que aquela bola passou na mão de uns 5 caras, e trocou umas 20 vezes de posse ali. O Chris Reyes, o safety que recuperou o onside kick, ele falou que ele conseguiu segurar a bola por debaixo das pernas dele. E falou que ele sentiu soco, sentiu chute, ouviu o juiz gritando blue ball, bola do azul, bola dos Colts, segurou a bola com mais força ainda, ouviu outro juiz gritar white ball, bola dos New Orleans Saints, que estava jogando de branco. Então ele tava desesperado, ele falou, podiam quebrar meus dedos, eu não ia soltar a bola. Você vê que o Super Bowl, ele faz o instinto, digamos assim, animal do jogador vir surgir, né? O cara quer nos dedos, mas não larga a bola. É o último jogo, e vencer é glória, né? Perder é, digamos assim, uma falha. Você tá do mesmo jeito que os outros 30 times que não conseguiram chegar até lá. Convenhamos que o sidekick é sempre um pagode, né? Quando o sidekick... rela num cara do time, no caso, o time que deveria receber o kickoff, e vai pro meio do bolo, o negócio é tenso, viu? Porque o que junta de negro em cima de uma bola não tá escrito, vai amontoando, vai formando aquela pilha, aquele pagode. Edu, você que é um cara assim que já saiu da escola e tal, já formou na faculdade, você já levou algum montinho dos seus colegas? Ó, eu vou dizer que não na faculdade, Júlio César, porque minha faculdade foi uma faculdade de primeiro mundo, minha faculdade tinha pessoas civilizadas. Mas eu posso dizer que em muito jogo de futebol de amigo, e muita zoação na rua, na própria escola mesmo, da primeira até o final do segundo colegial, ó, já teve muita bagunça. Já tomei e já dei muito montinho também, viu? E podemos dizer que ficar embaixo do montinho não é legal, né? E os seus colegas não deveriam ser aqueles pequeninos jogadores de 100 quilos, de 110, de 120. 100 quilos mais pads, né? Isso, justamente, 100 quilos mais pads e te dando porrada ainda por cima, não tá só em cima de você. Então, mas aí é que tá, Júlio, a diferença do montinho pro montinho da NFL. O montinho da escola você derruba um amigo seu e pula em cima dele pra sacanear. Você pula em cima dele pra sacanear e você acaba levando a pior. Por quê? Porque ele que tá embaixo ele vai ser massacrado, mas você que pulou por cima, você não tem nada a ganhar ali. O pessoal que vai pular por cima de você é que vai levar melhor. Na NFL, já e sempre o pior é que a Lady Murphy funciona, né? Sempre o cara mais gordo da classe é o último que pula, né, velho? Isso é verdade. E o engraçado é que na NFL, o cara que tá por baixo, ele tem alguma coisa a ganhar. Porque ele tem a bola, ele quer segurar a bola. Você pula por cima pra realmente bater, dar porrada pra poder tirar. O cara que vai pular por cima de você é pra bater, te dar porrada, pra te machucar, pra você sair. E assim vai montando o lanchinho do perna longa ali, o lanchinho do pica-pau. Vai ficando aquela camada um por cima do outro ali. E vai embolando tudo ali. Vai virando o samba do crioulo doido, como você falou no último programa. Então, mas o que eu quero chegar no fundo disso é o quê? Você ganha a bola, mas você ganha, digamos, uma dor nas costas incrível, porque não deve ser gostoso ficar no meio desse pagode. Mas quando você pega a bola, no caso, você ignora a dor e sai comemorando, porque recuperar um onside kick é uma grande mudança de momento na partida. Como eu já falei atrás, o Vitinho já ressaltou isso também, foi fundamental pro Saints ganhar aquela força, aquele ânimo final para buscar o placar. É como você já falou, esse drive que os Saints recuperaram a bola, em um screen pass pro Pierre Thomas, o Drew Brees marcou mais um touchdown. Os Saints passaram à frente pela primeira vez na partida, 13-10. O Indianapolis Colts recuperou a bola no próximo kickoff e não deixou barato. O Joseph Addai correu para marcar mais um touchdown, assumiu a liderança de novo, fez 17-13. O terceiro quarto acabou com mais um field goal dos Saints. Fim do terceiro quarto, 17-16 para os Saints. Começou o último quarto de jogo, os Colts tinham a vantagem no placar. Os Colts estavam com a posse de bola. Aí aconteceu um pouco falta de experiência do técnico agora. Eu acho que foi o único ponto em que o Jim Caldwell pecou na temporada. E ele pecou justamente onde ele não podia pecar. O Indianapolis Colts começou com a posse de bola, foi avançando, avançou até a linha de 33 do New Orleans. Não conseguiu passar mais. Em uma quarta descida para 11 jardas, tentou um field goal. Um field goal de 51 jardas. Matt Stover não acerta um field goal de mais de 50 jardas desde 2006. Faz 4 anos que ele não sabe o que é marcar um field goal de 50 jardas. O Jim Caldwell realmente pensou que ele ia conseguir acertar agora no Super Bowl? Ah, mas tem que tentar, né? É 51 jardas, é totalmente possível de um kicker da NFL acertar. Mas é um kicker de 42 anos já, né, Victor? É, podia ter colocado o Vinatieri se fosse nessas condições, né? Mas eu acho que ele tem que tentar. Porque por mais que ele erre, a culpa não é dele, a culpa é do kicker. Porque kicker da NFL tem que acertar field goal de mais de 50 jardas. Rapaz, você tá exigente com seus kickers, hein? Olha, você tá exigente com o negócio, hein? A gente tem um exemplo aqui do cabelo aqui do Torneio Touchdown, pô. Ele acertou o kicker de 50 jardas e ele nem é um jogador profissional, nem não deve nem ganhar por isso. Agora, o cara que tá lá ganha milhões por isso, tá? Ele tem que acertar o kicker de mais de 50 jardas, né, pô? É, no mínimo, obrigação do kicker da NFL. Tudo bem que tem a adrenalina do Super Bowl também, que pode acabar quebrando a sua confiança e tudo, mas tem que acertar. E foi por pouco também, não foi por muito que ele errou, né? Tocou no poste esquerdo ainda. Força não faltou, faltou mira. Com o chute desperdiçado e sem recuperar a bola numa posição de campo excelente, foram avançando com calma, foram avançando cirurgicamente para dentro do campo do Indianapolis Colts. E o Drew Brees conseguiu encontrar. Drew Brees chegou novamente na situação de estar na goal line, na beirada, para entrar na end zone dos Colts. Mas qual foi a diferença dessa vez? Dessa vez ele fez o que o Vitinho estava querendo. É, ele deu o passe rápido pro Choque, né? Com uma jarda, o Choque é bem maior que os cornerbacks do Colts. Então ele atropelou o cornerback e fez o touchdown. O Jacob Lacey, que estava marcando ele ali, foi derrubado dentro da end zone, sofreu um tackle do Jeremy Chalk praticamente. Jeremy Chalk recebeu o passe para 2 jardas, 1 touchdown. Mais coragem do Sean Payton. O jogo estava 22-17 para o New Orleans. Se ele chuta o ponto extra, eles iam para 23-17. Os Colts, com um touchdown e com a conversão de um ponto extra, passavam na frente no placar de novo. Então ele falou, eu vou para os 2 pontos para ficar com uma posse de bola de vantagem. Mesmo que os Colts consigam o touchdown, eles ainda vão precisar chutar o ponto extra e vai só empatar o jogo. E conseguiu a conversão suada, a conversão no passe do Drew Brees para Lance Moore. A conversão que foi dada como incompleta. O Sean Payton desafiou a jogada e no replay os árbitros confirmaram a conversão de 2 pontos, 24-17 para o New Orleans. É, foi outra jogada essencial da partida, né? Quer dizer, você faz o touchdown, já quebra o pensamento da outra equipe, ainda você faz os 2 pontos, você mata a equipe, né? É impressionante. A defesa se sente uma inutilidade total, porque não conseguiu segurar um passe com um terço, com 10 metros de campo pra marcar. Com 5 minutos e meio de jogo ainda pra jogar, pra terminar, Peyton Manning, pra conduzir o drive que ia empatar o jogo, muita gente falando que o jogo ia pra prorrogação. Muita gente falando que ia ser o primeiro Super Bowl que ia pra prorrogação. Mas foi a pá de cal nos Saints. Peyton Manning foi o MVP da temporada, um dos melhores quarterbacks da temporada. Peyton Manning, até aquele momento no jogo, não tinha errado, errou. o filho de New Orleans, Peyton Manning, tentou encontrar o outro filho de New Orleans, Red Wayne, mas foi interceptado por Tracy Porter, o cornerback do New Orleans Saints. Tracy Porter retornou a interceptação para 74 jardas para marcar o touchdown. Foi a pá de cal em cima dos Colts. A partir daí eu acho que acabou qualquer chance dos Colts de reagirem. E você viu o Peyton Manning, como o Ale falou, desesperado, né? A gente nunca viu o Peyton Manning assim. O Peyton Manning, depois do touchdown, ele entrou sem saber o que fazer. Ele entrava, ele pegava a bola, não conseguia acertar o passe, não conseguia achar ninguém livre, uma grande cobertura da defesa dos Saints, que se triplicou no campo. E ele não conseguia achar ninguém livre, não sabia o que fazer, não sabia se corria, não sabia se ficava lá pra ser sacado. Mas aí ele viu o Red Wayne livre numa rota curl, acabou errando a leitura da jogada, pensando que o Trace Porter tava fazendo uma zona funda, mas ele tava numa zona bem ali onde tava o Red Wayne. Na hora que o Trace Porter viu o braço do Peyton Manning dando a volta pra lançar pro Red Wayne, ele já se antecipou. É a jogada que todo cornerback sonha, né? É aquela jogada que você para, olha pro quarterback, antecipa o lançamento, pega a bola e você não vê ninguém na sua frente. Só tem que correr e marcar o touchdown. Ainda mais no Super Bowl, o cara foi a jogada da partida. É o pick six mais gostoso que tem, né? Aquele que o receiver tá parando na rota para receber a bola e você toma a frente dele. Você quebra o pensamento de todo mundo nessa jogada, né? Não sabe, a pessoa não sabe o que fazer, não sabe se corre, não sabe se olha pra torcida. Ainda mais no Super Bowl, a pessoa se senta e chora. É impressionante. Eu sentaria e choraria. Foi o que o Peyton Manning fez. O Peyton Manning tinha sido derrubado no chão na hora do passe. A hora que ele olhou a bola com o Trace Porter, ele continuou simplesmente sentado no chão. Meio que com desânimo, assim. Meio que derrotado. É, mas foi o que todo torcedor do Colts sentiu nessa hora, né? Depois o Peyton Manning, que já estava desesperado, voltou ao campo ainda, com tinha uns 3 minutos... 3 minutos, Edu? Mais ou menos isso. E não sabia o que fazer, toda hora era passe no meio pro Adai. O Adai saía da rota, ele dava 2 passos pra trás e passava pro Adai. O Adai corria umas 10 jardas, conquistava o first down, mas o relógio continuava rodando. Você não podia fazer isso. Aí o Peyton Manning acabou pedindo um tempo, que ele não deveria ter pedido, pediu no susto. Aí ele não sabia mais o que fazer, tentou uma corrida. Um play call ridículo, uma corrida no terceira pro gol, na linha de 2 jardas. Não conseguiu, teve que ir pro quarta pro gol. Aí o que aconteceu, Edu? E na quarta pro gol, ele foi atrás do seu principal receiver, foi atrás de Red Wayne. Só que eu não sei, Red Wayne, ele foi anulado o jogo todo pelo Trace Porter. Trace Porter não deu chance do Red Wayne jogar, não deixou o Red Wayne render muito dentro de campo. E na última, eu não sei o que deu na cabeça dele, se ele achou que ele ia conseguir completar aquele passe, mas na última chance que eles tinham de aparecer no placar ainda com 50 e poucos segundos, o Peyton Manning tentou o passe pro Red Wayne, o Red Wayne parou no meio da rota, a bola passou entre as mãos do Red Wayne, foi um passe incompleto. Nessa hora a Bourbon Street em New Orleans foi ao delírio. As arquibancadas, toda a equipe dos Saints e a torcida comemorando muito, porque aquilo sim, a interceptação do Trace Porter foi vital, mas aquele passe incompleto foi o passe que deu o título dos Saints. Ou seja, foi um jogão, né? Foi um jogo digno do Super Bowl, com jogada digna de top 10 de todo o Super Bowl. Nas últimas 3, teve uma. 2007, a retenção do Tyree. 2008, o interceptação retornada para touchdown do Harrison, e esse ano a interceptação retornada para touchdown do Trace Porter. Quer dizer, cada vez está melhorando a NFL, cada vez está ficando mais bonito você assistir o Super Bowl. A respeito dos grandes nomes do jogo, a gente falou muito aqui de Drew Brees e Peyton Manning para lá e para cá. Quem foi eleito MVP da partida foi Drew Brees. Drew Brees com um rating de 114. Muito bom para um Super Bowl, simplesmente espetacular para o Super Bowl. Você conseguiu um hit de 114 na última partida do campeonato, na final do campeonato, é muito bom. Completou 32 passes, igualando o recorde da NFL, para 288 jardas e 2 touchdowns. No segundo tempo de jogo, Drew Brees só errou um passe, tá? Ele tentou 16, ele completou 15. Segundo tempo, para mim foi um drop do Red Bush. É o que dizem também, né? Dizem que não foi nem culpa dele, foi o drop do Red Bush. Mas nós temos nomes aqui pelo lado do New Orleans Saints, por exemplo, Pierre Thomas e Red Bush, Marcus Colston e Devin Henderson, assim, receivers fortes que estavam conseguindo as primeiras descidas que o New Orleans precisava para se manter em campo. E do lado do Indianapolis Colts, Dallas Clark, sempre a bola de segurança do Peyton Manning. Joseph Addai correndo como nunca correu na temporada, correu para 77 jardas, marcando touchdown, correndo com muita facilidade dentro de campo. E o kicker também do New Orleans Saints, Garrett Hartley, completou os seus 3 field goals complicados, todos de mais de 40, 45, 47 jardas. Conseguiu completar seus field goals, seus extra points. Em uma temporada em que kicker foi tão ausente na NFL, é até legal a gente ver o kicker do New Orleans Saints representando na final do campeonato, né? E esse que entrou no meio da temporada, não, ele não foi o titular desde o começo, né? Ele, acho que ele tava machucado, mas ele só entrou a partir da semana 10, se não me engano. É, e o Saints, que já foi uma equipe que com certeza ficou muito digamos assim, um kicker, que aliás é o atual kicker, o John Kearney, que ficou machucado a temporada toda. É, o que aconteceu? Voltando um pouco no tempo, o New Orleans Saints estava perdendo por um touchdown. Não me recordo a equipe, mas estava perdendo por um touchdown. Possuía acho que uns 5 segundos no relógio, estava na sua linha de 25 jardas. O quarterback mandou a bola para um wide receiver, mais ou menos na linha de 40, 50. Esse wide receiver avançou um pouco, voltou a bola, deu um toss para um outro jogador para trás, no caso. Esse outro jogador avançou mais um pouco. Esse jogador passou a bola para o Dontell Stallworth. Sim, aquele cara que atropelou um pedestre, matou o pedestre, ele estava preso e está voltando para a NFL nesse próximo ano, segundo o Roger Goodell, o comissionado da NFL. Mas prosseguindo, o Dontell Stallworth pegou a bola e fez um touchdown milagroso. Aí a galera do New Orleans Saints, nossa, que isso, fizemos um touchdown mito aqui, né? Aí vai o John Kearney e erra o extra point. O New Orleans Saints ia pros playoffs se tivesse feito aquele extra point. Então, o que acontece? A galera do Saints tem um pouco de trauma, assim, com o kicker. E é bom ver ainda mais o Garrett Hartley, que é um kicker novo. Ele tem 23 anos, tá na sua segunda temporada na NFL. A primeira foi com o New Orleans Saints. E acho que, após essa partida dele no Super Bowl, o John Kearney, que é um veterano, já deve ter uns 46, 47 anos. 45, Julião. Isso, mais ou menos, 45 anos, é o quê? É um jogador mais velho da NFL, e eu acho que ele deve aposentar nesses próximos anos que vem aí. E Garrett Hartley, na verdade, ele já tá trabalhando pro Saints como consultor, quase como um técnico das equipes de chute. E posso falar só uma coisa do John Kearney? Ele pode estar velhinho, e eu não sei se por estar velhinho ele ficou meio gagá. Adivinha de quem foi a ideia de botar o Thomas Morstead, que é o punter da equipe, pra chutar o kickoff no onside kick no segundo tempo? Foi do John Kearney? Foi o John Kearney que teve essa ideia. Falou, põe o punter pra chutar um onside kick. Olha, o John Kearney, assim... Mas até que o John Kearney, ele teve um... Ele já teve seus momentos tensos, entendeu? Mas é... O negócio dele ali é com o Saints, ele vai acabando ficando por ali mesmo, ele pode aposentar como jogador, mas ele pode fazer essa função que você falou, dar uma ajuda pros kickers, pros punters, o time de chute e tal. Mas é como eu dizia, o Garrett Hartley assegurou a sua vaga como kicker titular do New Orleans Saints. Fez uma partida muito boa, acertou field goals complicados, porque não é fácil chutar um field goal de 47 jardas num Super Bowl. É muita pressão, mas ele se saiu bem. Conseguiu os três field goals, fez os seus 2 extra points. E tá aí, New Orleans Saints campeão do Super Bowl 44. O MVP pro Drew Brees foi merecido ou tinha algum outro jogador que merecia levar esse prêmio? Ah, pra mim foi totalmente merecido. Não teve... Teve alguns nomes aí que a gente pode colocar, o tipo o Trace Porter, mas pra mim, do mesmo jeito que o Santonio Holmes ganhou ano passado, não o James... Não o Jeremy Harrison ou o Drew Brees ganha esse ano. Bom, em termos de MVP, Edu, eu acho que não tem como a gente não dar esse prêmio pro Drew Brees, porque você completar cerca de 90% dos seus passes, um rating de 114, fazer 2 touchdowns e quase 300 jardas sem um jogo corrido eficiente, é uma partida incrível, ainda mais no Super Bowl. Então eu acho que MVP, né, foi meio que óbvio que o Drew Brees ia ganhar. Mas quem eu queria citar é, no caso, o Pierre Garçon, wide receiver do Indianapolis Colts, que teve 5 recepções para 66 jardas e um touchdown. Não foi uma partida incrível, digamos assim, mas eu queria, ressaltar o achado que foi Pierre Garçon. Ele só teve espaço com a lesão do Anthony Gonzalez, que foi pego no first round de 2007, o último pick, o pick 32, logo após o Indianapolis Colts ter vencido o Super Bowl contra a equipe do Chicago Bears. E o Pierre Garçon, sem mais nem menos, virou o principal alvo do Peyton Manning nesses playoffs. O Pierre Garçon, que foi um mero sexto round, o pick 205, bem lá para baixo, veio a se tornar o principal wide receiver do Indianapolis Colts. Então eu acho que ano que vem o Colts vai ter um problema com a questão de wide receiver, mas é um problema bom, digamos assim, é muito cara bom que eles têm. Eles têm Red Wayne, que apesar de não ter mandado muito bem nos playoffs, é um excelente wide receiver. Austin Collie, Pierre Garçon, Anthony Gonzalez é muito bom. Então, apesar dessa derrota do Colts no Super Bowl, mas eu acho que o Colts tem condições totais no ano que vem voltar para o Super Bowl, porque tem um grupo muito talentoso. Peyton Manning não foi muito bem, mas é um excelente quarterback. Eu aposto no Colts para o ano que vem, uma equipe forte para o Super Bowl. Outro nome que, também que eu queria citar é o Joseph Addai. É engraçado como que o Joseph Addai consegue fazer uma coisa milagrosa, que é surgir no Super Bowl. Porque o Indianapolis Colts não tem jogo corrido, foi o pior jogo corrido da temporada. E, sei lá, o cara dá uma louca no cara e o cara consegue correr muito bem no Super Bowl. Para uma equipe que tem um péssimo jogo corrido, você fazer 13 corridas para 77 jardas e um touchdown é algo assim surpreendente. E no outro lado, o New Orleans Saints, que sempre teve um bom jogo corrido com Pierre Thomas, Red Bush e Mike Bell, conseguiu poucas jardas em 14 corridas e conseguiram apenas 59 jardas. Então, como que é, digamos assim, uma ironia um time que tinha um bom jogo corrido chegar na hora do Super Bowl, não conseguir nada, e um time que tinha um jogo corrido péssimo conseguir correr bem. E por fim, depois dessa longa fala minha, eu venho ressaltar Tracy Porter, que foi o, digamos assim, arrematou e acabou com o jogo na interceptação que fez no Peyton Manning. O pick 6 foi fundamental no fim da partida, porque é complicado você tem 5 minutos para empatar o jogo e fazer um touchdown. Você levar uma interceptação, ser retornado para touchdown, aí o negócio é complicado. Sobrou pouco tempo pro Peyton Manning e deu no que deu. O New Orleans Saints venceu o Super Bowl 44. É, eu gostaria de adicionar essa lista aí também, Lance Moore, wide receiver do Saints. Ele tava machucado, ficou a maioria da temporada sem jogar direito. Mas ele apareceu no Super Bowl com uma surpresa, que é a hora da surpresa aparecerem, porque os que estão bem já estão muito bem marcados. E jogou muito bem, fez aquela conversão de 2 pontos, foi importantíssima pro jogo. E fez algumas outras recepções maravilhosas também. Eu gostaria de adicionar ele a essa lista e Dwight Freeney, que apesar de contundido, jogou muito bem, conseguiu um sack, conseguiu parar até jogada de corrida, que não é a dele. Foi um jogo sensacional dele, jogou com o coração mesmo, agora vamos ver como ele vai voltar no que vem. Dwight Freeney conseguiu o único sack da partida, né, Vitinho? É, as duas linhas jogaram muito bem, né? Set, hut! Mas agora, pra finalizar nosso debate, nosso bate-papo, nós temos o onside kick, que foi uma jogada espetacular. Nós temos a conversão de 2 pontos do New Orleans Saints, que foi uma jogada muito impressionante. Nós temos a interceptação de Tracy Porter, que foi assim, coisa de gênio. Nós temos o passe que o Red Wayne deixou dropar faltando 44 segundos para acabar o jogo. No Super Bowl 44, ele dropou o passe faltando 44 segundos. Olha só que coisa. Qual a jogada da partida, na opinião de vocês? Pra mim, o onside kick. Eu voto na interceptação. Eu voto no reverso do Devin Henderson. Que isso? Bom, então tá votado, né? Ele votou. Quem somos nós pra discutir? Se ele gostou do reverso que não deu certo? É, porque... Pra que... Como diz o... Como diria... Olha, como disseram todos os torcedores do Saints, pra que p*** você faz a p*** no reverse, você tá caminhando direito, entendeu? É, tipo, foi uma das jogadas mais tontas que eu já vi na minha vida. Mas, jogada que chamou atenção mesmo foi o onside kick, foi a coragem do Sean Payton em arriscar o jogo inteiro em prol do onside kick. Que é aquela coisa, onside kick é 8-80. Se você recupera, você é Deus. Se você não recupera, você tá ferrado, porque o outro time já tá quase em posição de field goal. Então, um onside kick, vou com você, Eduardo Galvão, foi fundamental para o Saints. Se pudesse dar um MVP pro Sean Payton, vocês dariam? Eu daria. Eu não daria. Eu já concordo com o Vitinho, eu já vou discordar de você, Julião. Eu já acho que a peça mais importante pro Saints nesse Super Bowl não foi o Drew Brees, foi o Sean Payton. Ah, é aquela coisa, né? O time é um time. Não adianta a gente querer ressaltar um jogador ou outro, mas é aquela coisa. O que seria do Drew Brees se o Pierre Thomas não tivesse feito um touchdown? O que seria do Drew Brees se o Marcus Colson não fizesse uma recepção importante? O que seria do Drew Brees se não fosse o Jeremy Shockey fazendo a recepção para touchdown? O que seria do ataque do Saints se a defesa não tivesse feito aquela interceptação? Então eu acho que é tudo um conjunto da obra. MVP é uma coisa meio egoísta, digamos assim. A gente tem que pegar um jogador e falar, esse foi o cara que não sei o que. Geralmente é o quarterback. Mas é aquela coisa, é um time inteiro. Não dá pra gente querer ressaltar só um cara. Claro, o Drew Brees teve de todas as participações individuais, foi a que mais chamou atenção. Portanto, o MVP. Mas tanto o defensive coordinator, quanto o offensive coordinator, o kicker, o punter, o wide receiver, o cornerback, o middle linebacker, a linha defensiva, a linha ofensiva, todo mundo tem que receber um crédito, porque futebol americano não é um esporte individual, não é ping-pong, não é tênis. É um esporte coletivo e o time inteiro tem que levar o crédito pela vitória. Mas eu não daria o MVP pro Sean Payton, porque Drew Brees jogou um absurdo, não teve como, por mais que o Sean Payton fizesse jogado, o Drew Brees foi excelente. Então eu continuaria a dar o MVP para o Drew Brees. Que isso, hein, Júlio? É, continuaria a dar, então. Isso aí ficou bom pra caralho, beleza. Fica por aqui essa edição do Endzone, essa edição especial Super Bowl. Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que esteve online, a todo mundo que manda e-mails aqui pra gente, a todo mundo que parou de mandar e-mail. Vamos voltar a mandar e-mail, pessoal. Vamos voltar a encher a caixa postal aqui do Endzone. Fiquem à vontade, todos os e-mails são sempre muito bem-vindos. Como eu não canso de falar aqui, porque é de verdade, é de coração realmente. É, semana que vem não tem futebol. Agora vem aquele negócio chato que se chama pré-draft. Depressão porque pós-temporada. É, porque é um saco. Ainda mais quando... É um saco. Pré-draft é um saco porque começam umas especulações nada a ver. Pra gente, por exemplo, que é torcedor do Philadelphia Eagles, Donovan McNabb aparece um rumor de trade até com os marcianos, entendeu? Eles vão mandar um ET pra gente, um third round pick, e a gente manda o McNabb pra eles, entendeu? Então é... Agora é a parte chata. Mas talvez a parte, para os times que estão em reconstrução, a parte mais interessante, a parte onde fica aquele mistério. Quem será o first overall? Será que esse cara compensa mesmo ser o first overall? O Sue, Jimmy Clausen, Sam Bradford, alguns quarterbacks, Tim Tebow. Será que o Tim Tebow é um jogador de NFL? São algumas dúvidas que vão surgindo. Julius Peppers, ele será um Panther ano que vem? Entendeu? É todo aquele... Todos aqueles rumores, toda aquela coisa que envolve o free agency e o draft. Mas o pré-draft é um saco. É um saco nada. A gente vai estar aqui comentando todas essas fofocas, todos esses rumores. Julião não gosta, Julião? Presta atenção, Julião. Vamos fazer fofoca da NFL aqui, rapaz. É, o Endzone vai virar o Fuxico agora. Vamos ver o que vai acontecer nisso, né? É, o Endzone não pode parar. O Endzone eu acho da hora, mas assim, os rumores são um pouco falsos, às vezes são verdadeiros, mas o Endzone não pode parar. Toda semana estamos aí, vamos trazer alguma notícia, algum fato, alguma coisa, alguém, algum cara que resolve pular da árvore, suicidar, alguma coisa a gente vai trazer pra vocês. Vocês podem ficar tranquilo, o Edu vai desenterrar alguma coisa lá, o Vitinho vai caçar outra coisa, o Ale vai dar um jeito de trazer um negócio pra gente, eu vou procurar, vou tentar falar alguma coisa, mas fiquem tranquilos que assunto pra gente não vai faltar. É, a gente, o pessoal faz todos esses mock drafts pra chegar no, no, na hora e o pessoal escolheu o Darius Hayward Bay como sétimo pick. Ou seja, não adianta pra nada, né? No final quem tem a decisão é o General Manager. É, fiquem ligados, o pessoal que vai participar da promoção, não esqueça da nossa promoção de um ano. Sempre tem um Al Davis da vida pra fazer uma jogada dessa. Sempre tem um New York Jets que troca o draft inteiro por um jogador top 5. Então fiquem ligados que sempre acontecem umas surpresas assim. Bom, o programa da semana vai ficando por aqui. Eu me despeço do Júlio César, me despeço do Vitor. Um abraço para vocês dois, uma boa semana e até qualquer dia, pessoal. Então, fica por aqui essa edição do Endzone. É, não tivemos a participação do Alexandre Branco, como vocês devem ter percebido. É, Alexandre Branco, alguns problemas pessoais, alguns acontecimentos na sua faculdade, no seu novo investimento, agora... Como diz o Alexandre Branco, ele é um law and order, ele está estudando direito. Então, gostaria de deixar aqui o meu abraço para todos os ouvintes do Endzone. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. E passo a bola para o meu grande amigo Vitinho Freire. Aquele abraço, Vitinho. Aquele abraço, Júlio. Aquele abraço, Edu. Aquele abraço aí para o Ale também. E a todos que nos escutaram e a todos que nos escutam toda semana aí. Acabou essa temporada, mas... A parte mais importante da NFL é agora, não é isso, Edu? É, vem a parte mais estrategista da NFL agora, eu acredito, até mais do que dentro de campo. Então, pessoal, fiquem ligados no Endzone, tem muita coisa para acontecer ainda. Abraço para todos os ouvintes. Até a próxima, pessoal. Fui!